Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos do 15 ao 26. O reino dos céus já está entre nós. Com o coração aberto, acolhamos e vivamos o reino que Jesus nos anuncia. De pé com alegria, vamos aclamar a boa nova. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Levanta suas mãos e diga: eu digo aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Eu digo porque de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Braços erguidos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus expulsava demônio. Mas alguns dentre eles disseram: é por Beelzebú, o chefe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para a pôr à prova, reclamavam dele um sinal que viesse do céu. Mas ele, conhecendo as suas reflexões, lhes disse: todo reino dividido contra si mesmo precipita-se para a ruína, e suas casas desmoronam uma sobre a outra. Se Satanás também está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Visto que dizeis que é por Beelzebú que eu expulso os demônios, e se é por Beelzebú que eu expulso os demônios, os vossos discípulos, por quem os expulsam? Eles mesmos, pois, serão os vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reinado de Deus já vos alcançou. Quando o homem forte, com suas armas, guarda o seu palácio, o que lhes pertence está em segurança. Mas sobrevindo um mais forte, que triunfe sobre ele, toma-lhe todo o armamento no qual ele punha a sua confiança e distribui os seus despojos. Quem não está comigo está contra mim, e quem não ajunta comigo dispersa. Quando o espírito impuro saiu de um homem, ele percorre as regiões áridas em busca de descanso, mas não o encontra. Ele diz a si mesmo: vou voltar para a minha morada, de onde saí. Ao chegar, ele a encontra varrida e arrumada. Então vai tomar mais 7 espíritos piores do que ele. Lá entram e se instalam, e o último estado desse homem se torna pior do que o primeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vai se sentando e cantando. Lava purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar teu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. E é realmente isso que nós precisamos pedir ao Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Pede do fundo do coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Que é pelo poder do Espírito que nós somos libertos e que nós somos fortalecidos para enfrentar a luta contra o próprio demônio. E nós não podemos fugir dessa situação. O evangelho de hoje é este. Nós precisamos esclarecer aquilo que está nesse evangelho, porque até o inimigo faz questão de ficar na surdina, de nós acharmos que ele, alguns até pensam que não existe, mas que ele não está muito interessado em nós, que até é um exagero isso de falar tanto a respeito dele. Mas é impressionante. Claro que é 100 vezes pior. Mas apenas para você poder entender, a ação desses espíritos malignos é como dos vírus que nos atacam e nos causam doença. Você não pode contrair vírus. Não pode. Agora você vai dizer, mas como é possível? A gente acaba contraindo. É. A gente está rodeado de vírus por todos os lados. A gente está em contato com pessoas que estão doentes. Nós entramos em contato com pessoas que têm doenças infecciosas. Nós estamos com pessoas que têm gripe. Da mesma forma acontece com os espíritos malignos. Mas veja bem, se por acaso a gente contrai qualquer doença, e é claro, causada por vírus, imediatamente eu preciso me libertar. Eu não posso deixar que os vírus trabalhem. Eu não posso permitir que a infecção vá tomando conta de nenhum dos órgãos, de nenhum. Hoje a medicina nos mostra que qualquer tipo de infecção, os micróbios se multiplicam assim de forma espantosa e muito rapidamente. Se nós damos bobeira, eles dominam sobre nós e daí vem as doenças. Depois é muito mais difícil a gente combater. E uma coisa que uma médica acabou me ensinando foi esta: que se a gente toma até mesmo antibiótico, mas toma mal, em vez de tomar naqueles horários certinhos, como deve se tomar, ela me explicava que mata os chamados micróbios adultos. Mas aqueles que são pequenininhos ainda, estão ali. Ainda não estão com toda a ação, porque são pequenininhos. São novos, vamos dizer assim. São crianças. E eles já começam a se defender daquele antibiótico que a gente tomou, daquele remédio que a gente tomou. E ficam resistentes. Daí para frente, aquele antibiótico não tem mais poder sobre ele. Daí sim eles se tornam fortes e nos dominam. E me explicava essa médica: a medicina não publica muito isso, porque senão as pessoas vão ficar apavoradas. Mas me dizia ela: já existem certos micróbios espalhados pelo mundo que são verdadeiros monstros. E essa foi a expressão que ela usou. Ela viu que eu arregalei os olhos. Ela disse: é, padre, são verdadeiros monstros, pequenininhos, pequenininhos, são micróbios, mas que são verdadeiros monstros, que já estão defendidos contra todos os tipos de antibióticos que nós temos, e que a medicina não sabe mais o que fazer com eles, porque eles estão aí, já defendidos, já ilesos, não existe aquilo que possa combatê-los. Para você poder entender, é assim que os demônios agem. Nós às vezes pensamos que existe um demônio. Não, meu filho, não. Eles são tão numerosos como os micróbios, porque eram legiões de anjos que seguiram a Lúcifer e se tornaram não mais anjos de luz, mas anjos de trevas. E o impressionante, eles que foram criados para servir a Deus, ajudando-nos a ir para Deus, para viver em Deus, para cumprir as leis de Deus, para chegarmos ao céu, para sermos homens e mulheres novos, eles foram criados para isso, para nos servirem nisto. Eles hoje se tornaram os que fazem tudo ao contrário. Tanto quanto eles foram criados para nos ajudar, hoje eles estão aí para nos atrapalhar, para nos impedir. Eles não querem que nós vamos para o céu, pelo contrário, ele quer que nós vamos com eles para o inferno. E eles fazem de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, e atacam tudo. Atacam a nossa mente, atacam os nossos sentimentos, atacam a nossa vontade, atacam o nosso corpo. Eles atacam a nossa fé. Eles atacam a nossa sexualidade, mas também atacam a necessidade de sermos verdadeiros, sinceros. Eles nos atacam para fazer-nos maliciosos. Eles atacam a nossa bondade para nos tornarmos maus, ruins, perversos. Eles atacam a nossa humildade, a nossa simplicidade, para fazer-nos altivos, soberbos, orgulhosos, para fazer-nos vaidosos. Eles atacam vocês, mulheres, para serem sedutoras e seduzirem e usarem as suas qualidades femininas para seduzir. Atacam a nós, homens, usando justamente da nossa sexualidade, e abusaram de nós desde que nós éramos meninos, levando-nos a distorcer a nossa mentalidade. Gente, nós não imaginamos como é que eles agem. Deixa eu voltar um pouco atrás. E assim como em questão de doença, nós precisamos exterminar com aqueles vírus. A gente não pode dar moleza para eles. Me explicava aquela médica: se a gente toma os antibióticos, mas toma mal, fora do horário e tal, achando, deu uma melhoradinha. Até ela explicava: a gente tomando o antibiótico, aqueles primeiros sintomas de febre, aqueles sintomas de mal-estar, desaparecem, porque os micróbios adultos são logo combatidos. E se a pessoa, porque melhorou, já não está mais com febre, já não está mais com dor de cabeça, já não está mais com mal-estar, ela relaxa. Me explicava ela, os outros micróbios, e principalmente os pequenininhos, lógico, eles se multiplicam rapidamente, mas se multiplicam já com defesa daquele antibiótico. E agora eles adquirem muito maior força. Gente, conosco é a mesma coisa. Todas as vezes que nós damos trela para o pecado, todas as vezes que nós admitimos qualquer tipo de pecado na nossa vida, nós acabamos dando livre entrada a esse tipo de micróbios na nossa vida, que são espíritos malignos. Nós acabamos dando autoridade a eles. A gente nem pensou em lhes dar autoridade, mas eles são covardes. Na hora que você permitiu que o pecado entrasse, eles entram juntos e entram se apoderando. Eles não teriam o direito, mas eles se apoderam, eles nos dominam. E impressionante isto, que se a gente não os extermina logo, e se extermina pelo arrependimento, pela confissão, pela oração, pelos demais sacramentos, especialmente a Eucaristia, mas é básico na nossa vida a confissão. É preciso confessar, e veja bem, é preciso confessar bem o pecado. Não é aquela confissão que a gente assim fala por cima, porque assim como para combater uma doença é preciso que os médicos conheçam que tipo de vírus é aquele, para combatê-lo diretamente, também no mundo espiritual é preciso que a gente confesse o pecado como ele é. Não é confessar por cima, não é confessar apenas para dizer para o padre, que o padre entenda mais ou menos que eu pequei naquele campo, naquele tipo, mas escondendo todo o restante. Desculpe, o cabeludo do restante do pecado a gente esconde. Até muitas vezes a gente se confessa com justificativas, dizendo que por isso e por aquilo, a gente conta tanta história do meu namorado, ou do meu pai, ou da minha mãe, do meu filho, que a gente conta tanta história e o pecado ficou ali no meio, nem se sabe bem onde é que está o pecado. Não adianta. A confissão é a confissão, o sacramento é o sacramento. Mas veja, se a gente não acerta ali no ponto que precisa acertar, desculpe, nós acabamos sendo mal curados. E o pior é que o demônio começa a tomar autoridade, poderio, domínio naquela área. Se você confessa mal, por exemplo, os seus pecados de sexualidade, cada vez mais o inimigo vai pegando domínio naquela área, e é por isso que depois você diz, mas eu não consigo mais. Pelo contrário, você até começa a confessar, e nunca consegue sair, porque, desculpe, é igualzinho aquela pessoa que está tomando mal o remédio, que no fundo só quer se aliviar, confessando o pecado para poder comungar, mas que na verdade não vai fundo, que não se arrepende daquele pecado, e que não confessa aquele pecado, dizendo para o padre, tintim por tintim, é isso, padre, é isso que eu fiz, o meu pecado é este, sem justificativa, sem contar mil histórias. Porque do contrário, e essa explicação que estou dando é muito importante, você é igualzinho a pessoa que se cura mal de uma infecção. Cada vez mais o inimigo vai tomando poderio, domínio naquela área da sua vida. Vamos tirar da parte de sexualidade. Há pessoas que têm um vício tremendo de mentir, e alguns até que acham que no fundo não é pecado, mas é um mentiroso, é uma mentirosa. A vida dessa pessoa se torna uma mentira, desculpe essa expressão, a vida dela é uma mentirada. E a pessoa não confessa, ou se confessa, confessa assim, por alto, sem chegar lá, sem dizer realmente que mente até mesmo na confissão. E o que acontece? Com isso, cada vez mais, esses espíritos malignos, que são como micróbios, vão tomando posse, vão tomando autoridade, vão dominando nessa área, e você vai ficando mentiroso. Deixa eu entrar num outro campo, há pessoas que roubam, e desculpe, roubam descaradamente. É impressionante que ninguém começa a ser ladrão com grandes quantias. Todo ladrão começou pequenininho. Me desculpe, mas como justamente esse é um dos vírus que estão se alastrando vertiginosamente na humanidade e no Brasil, nem se fala. É preciso falar com clareza, assim como se fala com certos vírus que são perigosos. Nós precisamos falar a respeito desse vírus, porque ele está pegando gente, está sendo uma epidemia, e as pessoas facilmente ficam com dinheiro que não é seu, dão aquele jeitinho, mexem as coisas, até mesmo às vezes é dinheiro do grupo, é dinheiro da comunidade, é dinheiro da paróquia, é dinheiro de um outro grupo, por exemplo, um time, uma excursão. E a pessoa assim até diz: bom, eu vou usar aqui para comprar esse negocinho, depois eu reponho, depois não reponho nada. E como em todos os pecados a coisa é assim, a gente acaba se complicando, acaba se complicando. Você até se esquece, você tirou aquele dinheiro, dizendo que depois ia repor, mas depois esqueceu, e outra vez tirou um outro que ia repor, repõe uma vez, mas não repôs duas, três. A sua vida começa a ficar uma tremenda atrapalhada. Você já é um ladrão de pequenas coisas. Desculpe, ladrão sujo, ladrão barato, mas me desculpe, já é ladrão. Eu não estou te xingando, eu não estou te acusando, mas eu estou apontando um vírus, gente, que está pegando cada vez mais. Os grandes corruptos só se tornaram grandes porque começaram como pequenos, mas começaram como corruptos. E a corrupção é um vírus que se espalha. Não espere tornar-se um grande corrupto, não espere chegar a ser uma grande corrupta. Comece pelo dinheiro da sua casa, porque há muita gente que começa a roubar em casa, do dinheiro doméstico. Muitas vezes são bobaginhas, mas daí entra a mentira, entra a falsidade. As coisas se fazem às escusas, bem às escondidas, e mente em cima daquilo, da desculpa, da justificativa. E assim como na pessoa mentirosa, a vida do corrupto também se torna uma corrupção. Se mistura tudo. Veja, os pecados não são só de sexualidade. Um outro vírus que pega assim muito facilmente é a nossa língua. E a nossa língua, que já tornou-se caluniosa, que vive espalhando calúnias, pensando que está vivendo ainda em fofocas, falando, comentando, inventando, colocando, pegando o que escutou aqui e falando lá. A gente em geral pensa que não tem nada, não tem problema nenhum, é para poder ter assunto. E você pode perceber, quem vai nessas conversas todas é a vida dos outros, é a vida alheia. E muitas vezes não é um qualquer, é um chefe, é um coordenador de comunidade, de grupo, é um padre. E da mesma forma, a gente vai fazendo da nossa vida uma mistura. E o pior é que não confessando, ou mal confessando, aí eu falei mal dos outros, eu não quero agredir as mulheres de jeito nenhum, mas esse tipo de confissão é muito típico das mulheres, mas falam por alto assim: bom, eu falei mal dos outros. A gente percebe logo, claro, que não há nenhum arrependimento, não detectou nada, falei mal dos outros, e pronto, é um desencargo de consciência. E nem percebe como isso já se tornou um vírus que tomou conta. Você se tornou já uma pessoa que vive falando mal, é uma pessoa que na verdade já entrou em calúnia, já entrou em difamação, que já leva a vida dos outros a público e você nem se apercebeu. E deixa eu dizer, esse tipo de vírus espiritual diabólico vai se tornando cada vez mais forte, dominando cada vez mais, adquirindo cada vez mais poderio. E agora deixa eu chegar ao principal, fazendo de nós caricatura de cristãos, onde as pessoas olham para a gente, veem a nossa vida e dizem: mas ser cristão é isto? Ser católico, ser de grupo de oração, ser desse movimento, ser coordenador de um grupo, de uma comunidade, é isto? Com a qualidade de vida que essa pessoa tem, essa mentirada, essa corrupção, essa difamação, essa malícia, está me entendendo? Gente, é por isso que nós temos que ser muito profissionais nisso. Assim como o médico precisa ser profissional, ele precisa detectar qual é o vírus, daí dar o remédio certo para atingir aquele tipo de micróbio e combater, e não somente tirar os sintomas, mas exterminar aquele micróbio, aquele vírus, e acabar com ele. Igualmente, nós precisamos ser profissionais. Nós não podemos admitir o pecado na nossa vida, não podemos admitir o pecado na vida da nossa família. Você pai, você mãe, os erros dos seus filhos não são apenas os erros da sexualidade, não são apenas as revoltas, porque isso atinge você. Você não pode formar filhos mentirosos, você não pode formar filhos falsos, você não pode formar filhos e filhas fofoqueiros, faladores de mal dos outros, você não pode formar filhos, filhas que vivem tirando as coisas, ficando com as coisas, roubando as coisas, mesmo que seja em casa. E você pode multiplicar as situações, você não pode admitir o pecado na sua casa, de jeito nenhum. Você pai, você mãe, precisa ser o primeiro a zelar, assim como você não pode ter sujeira na sua casa, porque toda sujeira é causa de infecção. Você não pode admitir nenhum tipo de sujeira espiritual, nenhuma sujeira de pecado na sua casa, na sua família. Nós temos que nos tornar combatentes. E agora deixa eu dizer o porquê. Deus está dando uma lógica maravilhosa para nós nesses dias. Nós estamos vivendo imediatamente depois da consagração que o Papa João Paulo II fez do mundo, de nós todos, da humanidade inteira, ao Imaculado Coração de Maria. Nós já tivemos uma separação, já chegamos ao limiar, já chegamos a um tempo novo. O Papa tem a coragem de chamar isso de nova era. Estamos na verdadeira nova era do mundo, estamos. E aí nós temos que viver, gente, livres do pecado. Temos que viver livres do pecado. E precisamos, por isso, combater o pecado, assim como se combate qualquer tipo de doença, na nossa vida e na vida da nossa família, na vida do nosso ambiente, na sua comunidade, no seu grupo. Aí não podem viver caricaturas de cristãos, não podem. Seja qual for o seu grupo, mesmo que seja um grupo de consagrados como o nosso aqui na Canção Nova, nós não podemos admitir nenhum tipo de pecado. Na sua casa não pode haver nenhum tipo de pecado, e você precisa ser o guarda dos seus irmãos. Tanto quanto você se torna o guarda dos seus filhos, você precisa tornar-se o guarda do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, para que nada de pecado ali aconteça. Mas principalmente, você precisa ser muito sério quanto ao pecado na sua vida, porque Jesus foi claro também, dizendo a respeito do demônio agir. Ele diz: quando o espírito impuro saiu de um homem, ele percorre as regiões áridas em busca de descanso, ele procura um lugar onde entrar. Como não encontra, ele diz a si mesmo: vou voltar para a minha morada de onde saí. Ele saiu da vida da gente, mas ele vai querer voltar. Ele é insistente, por isso a nossa luta não vai ter fim. Eu garanto para você que quanto mais você lutar, mais você vai se tornar forte e resistente. Mas que ele sempre vai querer voltar, vai. Graças a Deus, de tanto lutar, e veja bem, de lutar seriamente, você vai se tornando mais resistente, você vai se tornando mais esperto, você vai se tornando melhor combatente, você sabe como combater, você sabe onde combater, de que forma combater, tudo isso você vai descobrindo, você se torna um melhor soldado, um melhor lutador, mais resistente, mais forte. Mas que sempre o inimigo vai querer fazer isso, vai. E deixa eu dizer uma coisa muito importante. Eu fui tuberculoso, eu conto sempre isso. Foi sem minha culpa, mas que eu fiquei tuberculoso, fiquei. Fui para o sanatório, graças a Deus me curei. Hoje ninguém reconhece que esses pulmões são de uma pessoa que foi tuberculosa. Mas eu tenho que tomar o maior cuidado, porque eu não posso ter uma recaída, porque a recaída é 10 vezes pior. Gente, quanto ao pecado, é a mesma coisa. Tanto quanto eu tenho que tomar cuidado com os meus pulmões, porque um dia eles foram tuberculosos, e há muita coisa que eu não posso fazer. Os outros podem, mas eu não posso fazer. Eu conto sempre, para mim foi uma humilhação, uma vez que eu fui doar sangue, porque eu estava muito bem, fui doar sangue. E a assistente social fez várias perguntas e tal. Eu respondi a todas. Ela já me mandou para a enfermeira. A enfermeira já tinha colocado a borrachinha, já tinha pegado a seringa, já tinha até mesmo, já tinha rasgado aquele invólucro da seringa descartável. Já estava com a agulha na mão para injetar na minha veia e tirar o sangue. Quando ela riscou e fez uma pergunta: "Você já foi tuberculoso?" Eu tive que dizer para ela assim, e disse francamente: "Fui." Ela já virou as costas, já teve que jogar fora aquela seringa, nem ia usar para outro. Eu já fiquei assim atrapalhado, vexado com a situação. Ela disse: "Desculpe, padre, mas o senhor não pode doar sangue." Mas já faz tanto tempo, ela disse. Por duas causas. Primeiro, o senhor não pode. O senhor não pode doar sangue. Eu não posso tirar sangue do senhor. O senhor não pode doar. E segundo, o senhor também não pode admitir o risco de dar sangue para outro. Gente, eu fiquei tremendamente envergonhado, mas é algo que eu não posso mais fazer. Por mais forte que eu seja, por mais corado que eu seja, por melhor que eu esteja de saúde, bom, já não posso mais. Eu tenho que admitir isso. E muitas outras coisas eu não posso fazer. Por quê? Eu já fui tuberculoso. Porque do contrário, e veja, passemos para o lado espiritual, o demônio diz: "Eu vou voltar." E ao chegar, ele encontra a sua casa varrida, arrumada. Então ele vai tomar mais 7 espíritos pior do que ele. Lembra da história que eu contei para você? Que os vírus se multiplicam rapidamente, se tornam resistentes, é desse jeitinho. Lá entram e se instalam, e o último estado desta pessoa se torna pior do que a primeira. Se você já teve problema de bebida, você não pode ter recaída. Se você teve problema de adultério, de prostituição, você não pode ter recaída. Se você teve problema de namoro desregrado, você não pode ter recaída. Se você teve problema de roubo, você não pode ter recaída. Se você teve problema de mentira, de falsidade, você não pode ter recaída. E você pode ir multiplicando as situações. Qual é o seu problema? Qual é a sua situação? Nós precisamos ser sérios, gente. Cuidar da nossa vida espiritual tanto quanto nós cuidamos da nossa vida biológica. Nós não podemos admitir o pecado na nossa vida. E chega e basta. Isso não é mania. Isso não é radicalismo. Isso é ser simplesmente radical. Mas assim como é preciso uma cura radical numa tuberculose, assim como é preciso uma cura radical de um câncer, você vai querer que fiquem algumas células ainda cancerosas depois da cirurgia que você fez? Claro que não. A cura tem que ser radical, tem que chegar à raiz. Igualmente na questão do pecado, nós temos que buscar uma cura radical. Por isso não podemos admitir o pecado, como não podemos admitir o câncer. Nós temos que chegar ao ponto de não admitir o pecado na nossa vida, como não admitimos AIDS, ou você quer só um pouquinho de AIDS? Não, eu me contento com um pouquinho. Quem é que se contenta com um pouquinho? Não tem jeito, gente. Com o pecado é a mesma coisa. Eu sei, infelizmente, o próprio inimigo, ele é mestre nisso. Nisso ele é profissional, em mostrar a nós cristãos, a nós católicos, que afinal das contas não devemos ser exagerados, que a gente tem que maneirar, temos que ser cristãos assim, não é? Muito maneirados, muito jeitosos, afinal das contas, não precisamos ser exagerados, não. O inimigo diz que essa questão de pecado é apenas uma norma, né? Uma lei, assim como existem outras leis, também leis nacionais, e o pessoal vive burlando as leis, até muitos se formam em direito para justamente nas empresas onde estão, burlarem as leis. Você sabe disso, né? Que infelizmente, eu não estou condenando ninguém, pelo contrário, essas pessoas estão indo contra os bons advogados, contra os verdadeiros profissionais do direito, mas que existem pessoas que fazem o curso de direito e que depois se filiam a empresas, justamente para, dentro dessas empresas, dentro desses negócios, burlarem a lei, e a vida deles é buscar escapatórias para burlar a lei, para fugir da lei, para não cumprir a lei sem ser punido. Muito cristão vive assim, como se fosse questão apenas de lei. Não, gente. Se Deus disse, é porque Deus é Pai. Se isso se tornou um mandamento, é porque Deus percebeu que nós éramos tão duros de coração, que Deus precisou fazer disso uma lei, precisou fazer disso um mandamento. Mas o que ele sempre quis dizer a nós: meu filho, minha filha, não faça isso, não entre por aí, isso é mal, isso é péssimo para você. Deus sabia, Deus sabe muito bem dos estragos do pecado, que são piores do que qualquer tipo de doença. Por isso que Deus nos diz: meu filho e minha filha, não vá por aí, não entre por aí, não faça isso. Está me entendendo? Não é simplesmente questão de lei, não. É que Deus sabe dos estragos. Agora, o pior de tudo isso é que, se a gente vai se acostumando, a gente acaba vivendo uma vida de pecado. Você não imagina o terrível que é uma vida de pecado, onde a pessoa se acostuma. Porque deixa eu te dizer, há pessoas que se acostumam com certos tipos de doença, tanto quanto há pessoas que se acostumam com certos tipos de vício. Há pessoas, por exemplo, que só guiam bem drogadas, que só pintam, que só tocam, que só cantam bem drogados. Há pessoas que fazem surf e outras coisas assim, natação, que só fazem bem se drogando, que seu organismo se acostuma com aquilo, se acostumou com aquele tipo de droga. Gente, infelizmente, você não imagina o perigo, o risco que é nós vivermos uma vida de pecado, onde depois a sua própria consciência acaba justificando tudo: está tudo bom, está tudo certo, está tudo legal. Onde você já não tem mais arrependimento, onde pelo contrário o inimigo já dominou a sua mente, já dominou a sua vontade, já dominou os seus sentimentos. Mas por que é que o Senhor está dizendo tudo isto hoje para nós? Para deixar você no chão? Porque você está na pior mesmo? Não, ao contrário, é para salvar. E aí vem aquela parte um pouco antes do Evangelho, onde Jesus diz: mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reinado de Deus já vos alcançou. E graças a Deus, o reinado de Deus já nos alcançou. E mais do que nunca, gente, depois de termos sido consagrados, nós não precisamos mais viver essa subvida. Não precisamos mais viver nessa mentirada, nessa corrupção, nessa malícia, não. Nesse falatório dos outros, não. Não precisamos mais viver. Nós podemos dizer, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura, passou o que era velho, eis que tudo se faz novo. E podemos dizer, todo aquele que foi consagrado e fomos, é uma nova criatura, passou o que era velho, eis que tudo se faz novo. Na verdade, o Senhor está convidando a você a assumir uma vida nova, nova, nova, nova, sem nada das velharias do seu passado, sem nada dos maus hábitos do seu passado, sem nada dos resquícios terríveis do seu passado, pelo contrário, uma vida nova. E na verdade, Senhor, é isto que os teus filhos querem. Tu vês muito mais do que no rosto deles, tu vês no coração, porque os homens olham as aparências, mas tu vês o coração, Senhor, que na verdade é isto que eles querem. Se eles se assustaram, Senhor, com as coisas que foram ditas, se até mesmo, Senhor, houve certos momentos que eles se sentiram aturdidos debaixo disso, Senhor, é porque na verdade o coração deles não quer viver mais essa vida. E nós estamos pedindo, Senhor, que cada um de nós ponha fim a esta vida velha, a esta vida passada. Que realmente, Senhor, seja um corte. Vem, Senhor Jesus, e faz este corte na nossa vida. Muitas vezes nós já dissemos, Senhor, eu renuncio ao pecado. Mas hoje, Senhor, do fundo do coração, eu renuncio ao pecado tanto quanto eu renuncio à doença. Faz isso no seu coração. Tanto quanto, Senhor, eu não admito uma doença em mim, eu não admito câncer, pelo contrário, Senhor, eu preciso e eu quero combater o câncer até acabar com as raízes. Eu preciso de uma cura radical, Senhor. Igualmente, é isso que eu lhe apresento hoje. Senhor, eu não admito mais o pecado na minha vida. Justamente porque eu sou fraco, eu não admito o pecado na minha vida. Porque eu sei, Senhor, que assim como o meu organismo, ele pode ser atingido por tantas doenças, igualmente, Senhor, eu sei que a minha alma pode ser, Senhor, atingida por muitos pecados, e o pecado pode dominar sobre mim, criar autoridade sobre mim, Senhor, criar domínio sobre mim. Justamente por isso, porque eu sei da minha fraqueza, Senhor, é que hoje eu digo, eu não admito mais o pecado na minha vida, Senhor, nenhum tipo de pecado, Senhor, e nenhum grau de pecado. Por isso que eu quero combater o pecado continuamente e imediatamente. Eu não quero viver, Senhor, nem mesmo uma hora em pecado, porque eu não quero entrar numa vida de pecado. Obrigado, Senhor, porque nos dás a graça do sacramento da penitência, onde eu posso me confessar, onde eu posso dizer a uma criatura humana como eu, pecador como eu, mas que foi revestido do teu poder, eu posso dizer a ele, Senhor, a esse sacerdote, os meus pecados, como eles são, Senhor, para receber na absolvição a cura radical que o Senhor tem para mim. Obrigado, Jesus, porque foi até a cruz, o Senhor foi radical, derramando todo o seu sangue. O Senhor, como a palavra de hoje disse, o Senhor se tornou uma maldição para libertar-nos da maldição do pecado. Sim, Jesus, obrigado, muito obrigado, porque o Senhor foi até este ponto, o Senhor se tornou uma maldição na cruz, porque está dito na Escritura, maldito todo aquele que é preso, que é pregado no madeiro. O Senhor se fez maldição por nós, para libertar-nos da maldição do pecado. Por isso, Senhor, hoje eu digo também, Obrigado, Senhor, pelo sacramento da penitência. Se até hoje, Senhor, eu não usei bem desse sacramento, daqui para frente, Senhor, eu quero, eu preciso e eu vou usar do sacramento da penitência, Senhor, com muita seriedade. Ele é um remédio radical para o pecado. Ele é um remédio que realmente erradica o pecado da minha vida, Senhor, e eu quero ser sério quanto à confissão. Ao mesmo tempo, Senhor, obrigado pela graça do arrependimento. Obrigado, Senhor, porque quando eu me arrependo, o Senhor me perdoa. Obrigado, Senhor, que o simples arrependimento já é perdão dos meus pecados, porque o Senhor já se fez maldição indo até o madeiro da cruz para libertar-me da maldição do pecado. Se o Senhor se fez maldição por mim, para me libertar da maldição do pecado, e essa é uma coisa muito pesada, e foi isso que eu vi hoje escrito na palavra de Deus, e eu a escutei, Senhor, eu a tive diante dos olhos, é muito sério, Senhor, se o Senhor se fez maldição, indo até o madeiro da cruz, para me libertar da maldição do pecado, eu preciso ser sério quanto ao pecado. E eu, Senhor, agradeço muito, porque o arrependimento já me perdoa do pecado. Eu só fico devendo a confissão. Eu vou usar muito bem dessas duas armas, Senhor. A arma do arrependimento e a arma da confissão. Se eu não posso me confessar imediatamente, imediatamente eu vou me arrepender, Senhor. Sim, com um ato de vontade, eu já vou me arrepender, Senhor, imediatamente. Não vou ficar nenhuma hora no pecado, mas logo depois eu vou buscar a confissão, Senhor. Porque eu preciso usar dessas duas armas para erradicar o pecado na minha vida. Senhor, esse é o meu propósito. Estenda a sua mão direita para o Senhor. E vai você falando com Ele agora. Eu falei, mas fale agora. Fale do seu jeito. Vai falando. Isso, vai falando você. Fale para o Senhor. Fale até concretamente. Até mesmo daquilo que tem sido o pecado que mais pega você. Mas fale ao Senhor. Diga do seu propósito de erradicar o pecado na sua vida. De ser sério. E de ser sério nessas duas grandes armas, o arrependimento e a confissão. E obrigado, Senhor, e obrigado, Senhor, e obrigado, Senhor, e obrigado, Senhor, porque é assim que o Senhor vem em nosso auxílio para erradicarmos o pecado e começarmos, Senhor, agora este tempo novo. Agora é um tempo novo. Todo aquele que é consagrado é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se faz novo. Senhor, assim como nós começamos essa pregação pedindo o Espírito Santo, Jesus, manda o teu Espírito, igualmente, Senhor, no final dessa pregação, para fechar essa pregação, eu preciso, Senhor, pedir o Espírito Santo. Jesus, manda o teu Espírito, manda, Jesus, o teu Espírito. Jesus, pede do fundo do coração, manda teu Espírito. Para transformar meu coração. E é transformação que a gente precisa. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Vai ficando em pé, lava, purifica e restaura-me. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama, derrama sobre nós a água do amor. O Espírito de Deus, nosso Senhor. Abre bem os seus braços e pede. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar. E é isso que nós pedimos, Senhor. derrama o teu Espírito, batiza-nos no teu Espírito Santo, Senhor, porque é pelo selo do Espírito Santo, Senhor, que nós nos tornaremos fortes, nós nos tornaremos sérios, nós nos tornaremos resistentes, Senhor. Cada um de nós, cada um desses teus filhos e filhas precisa ser resistente, Senhor, ao pecado. Nós não podemos admitir o pecado na nossa vida. Então derrama o seu Espírito Santo, Senhor. Enche-nos com o Espírito Santo, Senhor. Torna-nos fortes do Espírito, Senhor. Sim, torna-nos resistentes do Espírito, Senhor. Torna-nos corajosos do Espírito, Senhor. Nós não queremos e não podemos admitir nada, nada, nada, nada, nada do pecado na nossa vida. Nós temos que caminhar nos caminhos da santidade. Por isso, Senhor, derrama o Espírito Santo sobre nós. Sim, o mundo ao nosso derredor fala justamente ao contrário, vive justamente ao contrário, aponta justamente ao contrário, exibe justamente ao contrário. Mas nós que entendemos a tua palavra, nós que tivemos a graça, Senhor, de sermos resgatados, nós sabemos qual é a verdade e por onde devemos caminhar na verdade. E por isso pedimos, Senhor, manda o seu Espírito, justamente porque continuamos nesse mundo de pecado, Senhor. Nós precisamos do teu Espírito. Manda o teu Espírito, torna-nos fortes no Espírito, Senhor, torna-nos resistentes no Espírito, Senhor, para que o pecado seja vencido na sua radicalidade, Senhor, na nossa vida. Sim, que ele seja arrancado pela raiz, Senhor, das nossas vidas, e que nenhum tipo de pecado permaneça, Senhor, na minha vida, na nossa vida, na vida desses seus filhos. Solta agora a sua voz num grande canto. Levante os seus braços e cante. É o cântico dos remidos, dos resgatados do Senhor. Somos fracos, mas queremos ser fortes no Espírito. Sentimos em nós as fraquezas, mas justamente por isso nós queremos nos afastar para longe, para longe, para longe do pecado, de todo o pecado. Obrigado, Senhor, porque nos levas por um caminho de santidade. E é por esse caminho de santidade que nós queremos caminhar, Senhor. Correr, correr ligeiro, Senhor, pelos caminhos da santidade. Obrigado, Senhor. E por isso nós queremos o pecado cada vez mais longe, mais longe, mais distante da nossa vida, Senhor. Obrigado, Nossa Senhora, porque a Senhora é a Virgem do Cenáculo, a Senhora é a Virgem de Pentecostes. E a Senhora que nos garante essa graça, um derramamento do Espírito que nos torne fortes, corajosos, destemidos, resistentes. Obrigado, obrigado, porque temos diante de nós um caminho de santidade. Já estamos num tempo novo, já estamos numa nova era, na verdadeira era, no mundo novo, na civilização do amor, que vamos conquistar, Senhor, palma a palma, palma a palma. Somos uma nova geração e queremos, Senhor, ser essa nova geração. Jesus, Jesus. Levanta seus braços e diz: manda teu Espírito. Bem alto, diga: para transformar meu coração. Manda, Senhor, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Quero ver você pedindo pela sua casa. Jesus, manda teu Espírito, diz. Força. Manda teu Espírito. Para quê? Por você, pelos seus, pela sua casa, com coragem. Para transformar.